O integrante do grupo Menos é Mais que escolheu essa música, eu quero que se manifeste agora. Homem de Ferro, nosso novo lançamento aí, música de Gabrielzinho, Dinho Luiz, arranjo Paulinho Félix. Tenho certeza que a galera vai gostar, né, Donzão? Bora cantar esse pagode aí pra rapaziada. Vambora, rapaziada. Homem de Ferro, hein? Fui. Um, dois, três e... Você é minha sexta na segunda, é o meu verão em pleno inverno, a minha sensata mais maluca. Você é o meu céu, meu inferno, é a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro. A minha pimenta mais ardida, lindo jardim e meu deserto. Eu gosto quando você vem com esse olhar que nem sabe o poder que tem. Mochila que me faz refém, assim eu vou além, sempre fico zen. E isso é sensacional, não dá pra explicar o astral que você tem. Eu me sinto intocável, fico na divisa entre o mal e o bem. Não quero acordar do sonho, quer te saciar na cama, viciar o meu ouvido, você dizendo que me ama. Quero te abrigar no peito, exetar o teu sorriso, me prender nos teus cabelos e viver feliz contigo. Você é minha sexta na segunda, é o meu verão em pleno inverno, a minha sensata mais maluca. Você é o meu céu no inferno, é a minha mulher maravilha, e eu sou seu homem de ferro. A minha pimenta mais ardida, o lindo jardim no deserto. Eu amo quando você vem com esse olhar que nem sabe o poder que tem. Um cheiro que me faz refém, assim eu vou além e sempre fico zen. Isso é sensacional, não dá pra explicar o astral que você tem. Me sinto intocável, fico na divisa entre o mal e o bem. Não quero acordar do sonho, quer te saciar na cama, viciar o meu ouvido, você dizendo que me ama. Exentar o teu sorriso, gente. Muito bom, muito bom.